Puxa o fone, maravilha! Tem dia que eu me levanto, mas não paro de sonhar. Eu me pergunto se devia ficar sério e acordar. E acordar, quero que você me diga o que tu ia preferir. Acordar, porque você sempre tem muito o que fazer. O que fazer, eu então ficar sonhando com aquela coisa boa, seja ela o que ela for. Vamos que vamos na pisada. Já cansa colejada e tome corpo de embolada com o bandeiro na mão. Deixe de lado a censura. Que sua parada dura, se der mole a gente fuga. E você dança. Às vezes eu me pergunto se eu quero ser igual. Eu não quero ser normal, comportado, obediente. Não quero ser igual a nada que dizem para eu ser. Eu quero ser o que eu quiser. E o que eu puder eu vou fazer. Eu quero ser o que eu quiser. E o que eu puder eu vou fazer. A sua criatividade não interessa pro sistema. Ao contrário, é um problema que eles tentam reprimir. Vamos que vamos na pisada. Basta pra saculejar de tome coco de engolada com o bandeiro na mão. Deixe de lado a sua parada dura, se der mole a gente fuga. E você dança. Tem dia que eu me levanto, mas não paro de sonhar. Eu me pergunto se devia ficar sério e acordar. E acordar, quero que você me diga o que tu ia preferir. Acordar, porque você sempre tem muito o que fazer. O que fazer, ou então ficar sonhando com aquela coisa boa, seja ela o que ela for. Samba! Vamos que vamos peça colejada e tome corpo de embolada com bandeira na mão. Deixe de lado a censura. Que sua parada dura, se der mole a gente pula. Ok, você dança. Às vezes eu me pergunto se eu quero ser igual. Eu não quero ser normal, comportado, obediente. Não quero ser igual a nada que dizem para eu ser. Eu quero ser o que eu quiser. E o que eu puder eu vou fazer. A sua criatividade não interessa pro sistema. Ao contrário, é um problema que eles tentam reprimir. Por quê? Vamos que vamos na pisada. Esta peça colejada, tome corpo de embolada com bandeira na mão. Deixe de lado a censura. Que sua parada dura, se der mole a gente pula. E você dança. Vamos que vamos na pisada. Esta peça colejada, tome corpo de embolada com bandeira na mão. Deixe de lado a censura. Sua parada dura, se der mole a gente fura o bloqueio. Você dança!